Quando a sua bunda escuta esse solinho, automaticamente ela cria vida própria, mulher. Então preste atenção, chama sua amiga e venha curtir o solinho da banda Hits, bebê. Vai sentando, quicando, mexendo com a... André Cedeiros, o Mural de Ibicoara. Vai sentando, quicando, mexendo com a bunda. Chama sua avó, chama sua tia, vai. Vai sentando, quicando, mexendo com a bunda. Isso, mulher. Vai sentando, quicando, mexendo com a bunda. Eita! Vai sentando, quicando, mexendo com a bunda. Esse solinho, você aumenta o som no volume máximo, chama sua negona no sofá da sala, bota ela naquela posição que ela gosta e fala assim, ó. Você fala assim, bebê. Vai sentando, quicando, mexendo com a bunda. Eita, desgrama. Vai sentando, quicando, mexendo com a bunda. Puxa o cabelo dela que ela gosta, vai. Na bunda, vai. Aceitando, quicando, mexendo com a bunda. Ela mexe bem gostoso no colo do pai, vai. Isso. Aceitando, quicando, mexendo com a bunda. Ai, filha. Aceitando, quicando, mexendo com a bunda. Isso, bebê.